Tudo que é gerado pela palavra de Deus será gerado produzindo de acordo com o que ela diz. Se você ministrar a palavra de Deus por onde você for, ela vai gerar aquilo que ela diz. Se você chegar em algum lugar e dizer, eu ministro aqui como autoridade do Altíssimo, como sacerdote, o embaixador do reino de Deus, daquela pátria que eu sou, não desta aqui, eu piso e santifico esta serra e declaro, a partir de hoje, aqui é lugar de salvação, aqui é lugar de bênção, aqui eu ministro o amor de Deus. Acabou. Porque a palavra de Deus diz que aonde a luz chega, as trevas se dissipam. Feche os seus olhos. Imagine agora você entrando num quarto. Você chega de noite em casa. Está muito escuro. E você sobe as escadas, ainda no escuro, vai tateando na parede. Aí você toca no interruptor. O que acontece com as trevas? Abre os seus olhos. Automaticamente as trevas se dissipam. Não há comunhão, não há como conviver, não há como coexistirem luz e trevas. Então o que acontece? Quando você gera luz, trevas vão embora. Quando você entra no ambiente, aquele ambiente tem que ser invadido, completamente ocupado pela semeadura daquilo que Deus quer gerar através de você. Então, a palavra de Deus produz exatamente o que ela diz. Se você disser, porque todas as coisas vieram a existir nesse mundo pelo poder da palavra. Então eu tenho que ministrar a palavra. Se eu ministro a palavra de Deus é gerada. A vontade de Deus é estabelecida. Nós precisamos entender alguns aspectos da palavra de Deus. Algumas pessoas, às vezes, têm uma verdadeira idolatria com a Bíblia. Eu mesmo tenho esse problema. Eu gosto da minha tradução, e essa tradução aqui está esgotada, você não acha mais. A editora que publicou isso aqui, essa tradução, ela foi comprada por outra que não republica esta versão. Mas Deus tem me ensinado, filho, não é por aí. Porque a palavra de Deus não pode ser tida apenas por um livro. A palavra de Deus, ela não foi escrita e nem impressa quando ela foi trazida e revelada aos homens. Não é verdade? E esta é uma grande dívida que nós temos para com o povo judeu. Deus escolheu aquele povo para trazer, contando de pai para filho, a palavra, porque sabia que podia confiar naquele povo que era zeloso com a palavra. Então eles não deixavam escapar nem um tio, nem um pingo no i, no jota, no que fosse. Na verdade, cada escriba que depois começou a copiar nos pergaminhos, né? Cada um dos copistas, ele tinha que ao final de um determinado espaço somar as letras, porque as letras hebraicas correspondem a números. E se a soma daquela página, não, daquele pergaminho, não desse o exato número que aquele que ele copiou, ele tinha que rasgar e jogar fora, botar fogo, porque aquilo não podia passar adiante. Porque senão ia produzir o quê? Confusão. Ia gerar espírito de morte, de mentira. O zelo deles era tão grande que quando eles tinham que escrever o nome de Deus, eles paravam, lavavam as mãos e o corpo inteiro, ajoelhavam-se e pegavam uma outra caneta que só servia para escrever o nome de Deus. Depois que escrevia, guardava essa caneta e continuava a escrever o resto. O zelo era tão grande, mas tão grande, que Deus pôde confiar nesse povo para trazer para nós essa verdade, que acabou sendo impressa, mas antes foi falada de pai para filho. Então, o que é possível, o que é necessário você entender, é que, independentemente da gente ter acesso a esse livro, a palavra de Deus é. A palavra de Deus não está confinada, limitada na tinta, no papel. Porque quando Deus criou a sua palavra, quando Deus criou Adão, nem Moisés existia. Quando Moisés escreveu, quando Moisés passou para o papel Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio, muita coisa já tinha sido, né, passada. Então a palavra de Deus, muito mais do que um livro confinado com tinta, é revelação. E que existe independentemente de nós contarmos tempo, de nós passarmos e imprimirmos para o papel qualquer coisa. Então a segunda coisa que nós precisamos aprender, o terceiro conto, é que a Bíblia só tem poder porque corresponde à palavra de Deus que ele proferiu no universo. A Bíblia só tem poder porque corresponde à palavra de Deus que ele proferiu no universo. Ela não tem poder porque fulano leu, porque fulano pregou, porque fulano passou para a tradução assim ou assado. Muitas vezes as pessoas falam assim: meu irmão, que bênção você, a sua pregação foi uma bênção, eu gostei muito de você, que Deus te abençoe. Isto, na verdade, só tem possibilidade de acontecer por quê? Não porque há poder no mensageiro, o poder está na mensagem. Independentemente de existir um livro escrito ou alguém que passasse adiante com a sua boca, a palavra já existia. Querem ver uma coisa? Quando o caos ouviu a Deus, se fez ordem. Não é verdade? Então Deus é especialista em transformar caos em ordem. Então, ainda que pessoas digam, olha, fulano não tem solução para ele, não foi isso que Deus projetou, porque ele é especialista em transformar caos em ordem. Desde o princípio ele fez isso e continua a ser assim, porque ele já disse. O que ele já disse continua a existir, independentemente de eu declarar ou não, porque ele já declarou. Então há pessoas que às vezes têm dificuldade de se restaurar porque não creem neste poder de Deus de transformar o caos em ordem. E a Bíblia diz exatamente isso: olha, se você não crê no poder da ressurreição, a sua fé é vã. A minha fé em Jesus só pode existir se eu crer que Deus tem o poder de fazer ressurgir do nada e de fazer existir do nada, de fazer criar do caos a ordem e a existência de todas as coisas. Se eu não crer nisso, eu não creio em Deus. As trevas ouviram Deus e elas se tornaram em luz. E por causa disso, tudo agora que é trevas continua a escutar Deus e continua a permitir que a luz domine.